afastar de Jesus. Nem a dor, nem a tormenta vão fazer me abandonar a cruz. Eu prometi pra Jesus ser fiel, e eu serei, eu serei. E uma coroa de vitória ganharei. Jesus, que me ajuda a vencer as minhas lutas. Ele me ensina o seu caminho. Eu tenho forças pra prosseguir. Eu prometi pra Jesus ser fiel, e eu serei, eu serei. E uma coroa de vitória ganharei. Mesmo cansada e atribulada, não deixarei minha cruz. Nem se o perigo a me cercar, eu não vou deixar de Jesus. Eu prometi pra Jesus ser fiel, e eu serei. Vitória ganharei, ganharei.